demais ter um Deus vencedor. É bom demais ter um Deus que não perde. A gente anda seguro neste mundo aqui, porque sua presença faz a gente sorrir. O mundo desespera, não tem solução, e a igreja na prova levanta sua mão. Isto sim é vida, não tem outra igual. Isto é garantia celestial. Sou comprado e remido, eu não sou mais vestido, pois lá está escrito que sou vencedor. Eu sou filho do rei, fui comprado no sangue, banhado de amor. E não adianta o inferno inteiro querer tirar o que Deus me deu. Eu sou vencedor e venço com ele na unção de Deus. Pelo povo chorar, a gente canta e louva, e Deus vem confirmar. Hoje Deus vai tomar conta da situação, pois teu glória fraquinho lá no inferno é um trovão. Enquanto o mundo morre, a igreja vive. Enquanto o mundo chora, a igreja canta. Se o mundo vai mal, a igreja vai bem, porque ela confia no Deus que tem. Sou comprado e remido, eu não sou mais vencido, pois lá está escrito que sou vencedor. Eu sou filho do rei, fui comprado no sangue, banhado de amor. E não adianta o inferno inteiro querer tirar o que Deus me deu. Eu sou vencedor, eu venço com ele na unção de Deus. Sou comprado e remido, eu não sou mais vencido, pois lá está escrito que sou vencedor. Eu sou filho do rei, fui comprado no sangue, banhado de amor. E não adianta o inferno inteiro querer tirar o que Deus me deu. Eu sou vencedor e venço com ele poder de Deus. Sou comprado e remido, eu não sou mais vencido, pois lá está escrito que sou vencedor. Eu sou filho do rei, fui comprado no sangue, banhado de amor. E não adianta o inferno inteiro querer tirar o que Deus me deu. Eu sou vencedor e venço com ele no poder de Deus. Sou comprado e remido, eu não sou mais vencido, pois lá está escrito que sou vencedor. Eu sou filho do rei, fui comprado no sangue, banhado de amor. E